Canal Melody CDs do Pará. No comando, DJ Machado Produção. Bora recordar. Já faz muito tempo que ela partiu. Nem me avisou porque tinha que ir. Eu fiquei tão triste, quase que morri. E aí? Foi difícil, eu confesso. E não? Esqueci. Legado Siqueira Retrô, o pássaro de fogo da saudade. Ontem não ouvi aquela nossa canção. Pra sair os velhos agora, a partir do tempo aí do Pop Saudade. Meu grande amigo K, a Carmen, o Preto, Robertinho, o juntamento aí com a Maurícia, lá de Marituba, estão seguindo direto, obrigado pelo carinho, hein? Nosso bandido, doutor taxista e também a Pimbazinha lá no Guamá. Alô, Pimbazinha! Legado Siqueira Retrô, o pássaro de fogo. Aquela nossa canção. Eu lembrei do dia que você falou. Nossa querida Bia e também a Edila e também o Maurício aqui do ladinho, obrigado, hein? A nossa família legada. Recordando, ó. Foi tão lindo, eu confesso, não esqueci. E aí, Bobó do Comércio? Louro da 24, Adil Bragança, o rei da farinha, o rei das mulheres, o rei da mingué. Olha, eu preciso te encontrar de qualquer jeito. Não dá mais. Da amiga Carmen Caçaneira ali, ó. E também as super amigas ali, obrigada. Sempre peça o teu amor. Manhãs, quando eu acordo com você, eu começo a procurar. Amigo Johnny da Laranja e também o Bob Varejeira aqui. Hoje eu consigo te encontrar. E os meus ruídos são de solidão. Onde está você? Noites tão frias e dias sem razão. A tua ausência me devora o coração. E os meus rumos são de solidão. Onde está você? Noites tão frias. Amigo Gigi, a Dedé por ali, ó, lá no finalzinho, ó. A sua ausência me levou. Aí, Rafael. Coração. O duro segura o mole segura o torto segura vivo e o vivo segura o morto. Sabe o que é? Não sabe? O duro é a vara de pescar, o mole é a linha, o torto é o anzol, o morto é a isca e o peixe que eu vou pegar mais tarde lá no Rio Guamá. Rodolfo, Lolo, Escordão, Badalado, cadê a Júlia? Eu preciso te encontrar de qualquer jeito, não dá mais pra suportar esse desejo. Eu preciso ter depressa o teu amor. Meu amigo Fernandino da TF tá por aqui também, obrigado, hein? Olha, nas manhãs quando eu acordo com você, eu começo a procurar, não sei o que, só nos sonhos eu consigo me encontrar. E os meus rumos são de solidão, onde está você? Noites tão frias e dias sem razão, a tua ausência me devora. Abraçar também. Coração. da grande amiga Sandra Modas e também o Lúcio, rei da pescada amarela, tá na área, hein? Obrigado, hein? Cadê a Sol Convenção? Já tá por aí, a Sol? Noites tão frias. Alô, Sol! E dias sem razão, a tua ausência me devora. Ligado Siqueira Retro. Siqueira Retro. Meu irmão, tá quente, vai matar o diabo, hein? É doido. A tua ausência me devora. Pode vir quente que eu tô fervendo. E logo mais a gente vai tocar no vidinho, hein? Vamos lá. Meu amor vem se mantendo apesar das estações. Tanto tempo se fazendo um lado triste das paixões. Olha também o DJ Capacidade está com a gente. O rei do Caqueara. Meu amor. Alô, Quinho! DJ Quinho. Que me faz perder o sono, que me faz deitar com a dor. DJ Paulinho Boy. Me faz perder o sono, que me faz deitar com a dor. Porém, nesta primavera, quero renascer com flores. Que depois de longa espera enche os jardins de flores. A Darlene tá aqui com a gente também. Nossa amiga Suzy Gouveia, bora, Su. Tanto tempo assim, tristonho. A Suzy gosta das pedras, né? Logo mais. Por de novo vou amar, vou tentar de novo o sonho. Bora, Suzy. Por de novo vou amar. Calma que logo mais o pau vai comer na casa de Loki. DJ Paulinho Boy. Segura! Siqueira Retro, o legado. Siqueira! Olha o Carlão, tá na área. Alô, Carlão! Porém, nesta primavera, quero renascer qual flores. Que depois de longa espera, enche os jardins de cores. Bora, amiga, sexta-feira. Então, a gente vai estar lá no Resenha, né, amiga? Tem o Covarde lá no Resenha pra fazer a onda. Lá em Canudos. Vou de novo, vou amar. Vou tentar de novo um sonho. Vou de novo, vou amar. Tentar de novo. Internacional chegando. Olha aí. What's that playing on the radio? Why do I start swaying to and fro? I have never heard that song before. Legado Siqueira Retro. Still familiar to me, sends a thrill right through me. Close those chords, remind me of the night that I first fell in love to. Those magic chains. Nossa amiga Mariana, justamente, chega a Viviane. A Rafa. Também o Júlio César, juntamente com o Sandro, né? Os amigos do Dudu Lance estão na área. O melhor lance da Cidade Nova. O Dudu Lance, né? É. Bora com a gente também a Carla e também a Thaís das Fiéis. Junto com a equipe Castanheira aí. Vamos lá! Since our last goodbye, but I'm singing as I cry, while the bass is sounding, while the drums are pounding, beatings of my brother. Meu amigo Bruno Voz, cadê ele? Alô, Bruno! Cadê você, garoto? no quadro da prefeita, todo mundo lá pra curtir o legado. Obrigado, meu amigo Sano, também o Boca, o Boca, da TF, toda a rapaziada do time da 27 aí. Nosso amigo Carlinho do Zulu, na boca, Carlinho! E o Loca também aqui, ó. É o som do legado. Abre minhas suas asas, querubim, voa! E detalhe, gente, segunda-feira no Imperial. Paulinho Boy e Rafael só no vinil, hein? A gente vai botar os tocadiscos aqui pra frente, vamos tocar só na ambulância. My darling, I need you. Olha, aguarde aí o nosso legado aí do campo da TF, né? É. Vamos lá. Deca do Barão. Bora, Deca! Bora, 61. A Edila e o Maurício também aqui do Nadino, né? Essa galera que segue direto, tirar o chapéu. Internacional. Obrigado também ao Luciano. Nosso amigo Fernando também, o Bill da Branca, né? Curtindo o legado. Bebê Saudade tá com a gente também. E aí, Popó do Comércio, de a primeira dama, Maria. Obrigado também ao Gasol Esté e também ao Bibulho. Tô aqui, né? Alô, Magela e Marcilene. Eu vou saudade também ao Leozinho. Tá aqui, né? A Leozinho é sua primeira dama, né? Alô, Fefe! O legado do melhor show de saudade de todos os tempos. Paraquilho! Outra vez você diz que precisa partir, mas eu não tenho. O que mais me deixa? Vou deixar. Escuta-me nesse instante. Me peço. Sábado, quadra da prefeita, hein? Vamos lá! Quadra da prefeita recebe sábado o nosso legado Siqueira Retrô. E vocês são o nosso convidado especial, né? E você vai voltar. Ou será? Escuta-me. Te amo. Volte pra mim. Pega do quintal do Bob Vergeiro. Aí, garçom, dá um chega aqui do ladinho, que a galera tá querendo cerveja, meu. Aproveita pra encher o bolso de dinheiro. Que precisa partir, mas eu não tenho. O que vai me deixar? Ou deixa, escuta-me, nesse instante te peço. Com você tão distante, não há felicidade. Mas eu acredito que você vai voltar. Você tá, escuta-me, te amo. Siqueira Retrô. Pra mim. Bora, velha guarda! Meu parceiro Preto e a Carmeria. Hoje a gente tem duas Carmes, né? Da equipe Gaçanheira e a Carme dos Velha Guarda. Aí, Robertinho e a Maurício de Marituba. Música. Legado Siqueira Retrô. Não vou dizer que não sinto falta do seu carinho. E eu? Eu não deixei de... É com esfaqueado da TF aparecer. Não me enganar. É muita teta. É melhor sofrer contigo do que sozinho. O bichinho aí do Tupinambá. Sei que um dia alguém... Edivaldo Varejeiro e a Débora, Gigi Dedé. Vamos lá! Eu transformei sua dor em felicidade. Falando que agora vão seguir o legado, hein? Vamos lá! Seu canto eu enxuguei. E o que foi que eu ganhei? Saudade. Só ganhei saudade. Então! Vem, amor, me aquecer. Siqueira Retrô. Renascer a chama da paixão. E aí, TF? Vem, amor, me aquecer, me beijar. Vem trazer alegria ao meu coração. Chega aqui, Garcia. Sei que um dia alguém fez você sofrer. Amigo Johnny da Laranja. Ei, Johnny. Eu transformei sua dor em felicidade. Vamos lá. Seu pranto eu enxuguei. Obrigado também a Rosa e também ao Augusto. A Simone. O Marcelinho, a Carmen, equipe Gaçanheira aqui em peso. Só ganhei saudade. Vamos lá! Vem, amor, me aquecer, me beijar, vem fazer renascer a chama da paixão. quando a mulher dá valor no cara, pode vir mil. É aquele pronto, não tem jeito, né? É feito, perfeito. Já faz tanto tempo que você se foi. Eu não acho um jeito de esquecer você. Hoje eu sei o quanto dói um padecer de paixão. Olha o DJ Capacidade, o DJ da categoria. Meu amigo Fabinho, Maciele, e também o Fabrício aqui curtindo o nosso legado, né? Legado Siqueira Retrô, o pássaro de fogo da saudade. E aí? Viva a minha vida sem te esperar. E me desespero quando penso realmente que você não vem. Siqueira Retrô, o legado. Legado. Louro da 24 tá na área. Rapaz, te sai do Bragança. Isso é perigoso. Aí, Bragança. Meu amigo, maninho, DJ Rose do Pop ali. Para Rose. E o quê? Quando a mulher dá valor no cara é assim, né? A grande verdade é que o tatu não esquece o seu buraco. E o amor, os novos vão e vem, mas o velho se mantém, né? É. Quando a pessoa dá valor na outra, pode vir mil. É aquela e pronto, não tem jeito, não. Eu não vejo a hora de você voltar. Vivo a minha vida sem te esperar. E me desespero quando penso realmente que você não vem. Se você tiver um outro alguém, eu terei vontade de morrer. Peço por favor, fala comigo. E aí, Guinho? Sei que não mereces te sofrer. Aquina! Volta e vem viver pra mim. Eu te amo tanto. DJ Paulinho Boy. Vem me fazer cantar. Hoje eu só sei chorar. Este meu pranto. Mais uma! Aí quando eu chego na TF, eu chego numa festa, vejo você com esse sorriso, num vestido bem bonito. Agora é Legado Siqueira Retrô. Sobre a luz vermelha, igual desses bordéis. Bora, Lúcio, o rei da pescada amarela, minha amiga Sandra Moda, Sandra Lia, né? Obrigado, hein? Meus lábios macios. É, Lúcio, só você pra acender uma luz na casa do cego aí, duvido. Tá escuro, tá escuro. E mais que louvor, ver um corpo caliente. É de multimarcas, a loja que veste o DJ Paulinho Boy. Ela não dá bola pra mim. Deca no Barão, bola Deca. Seu jeito é mesmo assim. Pouco excitante. Nem que o mundo se afastasse de mim por apenas um segundo. Tenho você no cabaré. O bandido Dodô, para Dodô. Chego numa festa, vejo DJ Rose do Bob, o homem que comanda a TF aí, né? Num vestido bem bonito, era sua cor azul sobre a luz vermelha, igual desses bordéis. Sua bebida era licor, tinha um sabor. Obrigado também ao Luiz, também ao Tinoto. Estou por aqui marcando presença. De um jeito encantador, pra mim mais que louvor, ver um corpo caliente. DJ Paulinho Boy. Mas ela não dá bola pra mim. Seu jeito é mesmo assim, um pouco excitante. Nem que o mundo se afastasse de mim. E aí? Por apenas um segundo. Meu amigo Fernandino da TR, bora Fernando. Por apenas um segundo. Tem você. Meu amigo Rodolfo, juntamente com a Lu, o Alci, a Adriana, Rita e o Alex, a família Moraes aqui. Que curtindo o legado! Quando a saudade apertar, eu vou querer te ver. Já não faz mais sentido ficar tão distante. O amor que eu sinto não pode esperar. Eu preciso estar com você todo instante. E aí? Fiz um reino de amor pra te oferecer. Vem ser minha rainha, vem me pertencer. Eu sou de você. É pra curtir. Nosso amigo Guilherme da equipe Gome Folha, na saudade, né? Alô, Guilherme, vamos lá. Solidão no meu peito vem me atormentar. É, Robertinho, aqui pra Maritoba não tem muita lei, né? Vamos lá. Então, desde o lançamento com a gente, obrigado aí. Maurício Amaritovense e o Robertinho Meregueiro. Vem ficar na minha vida. Nossa amiga Loca do Juruna está com a gente também, bora Loca. Vem te ver se Deus tá te indo. E aí? Porque o meu mundo é todo seu. Eu amo você. Eu amo você. Berg LEDs Hi-Tech, painéis endereçáveis. Berg LEDs Hi-Tech, sempre no comando. Hi-Tech LEDs, artesanal com preço camarada, né? Berg LEDs Hi-Tech, painéis endereçáveis. Babudinho TF. E o nosso legado chegando. O legado do melhor show de saudade de todos os tempos. Irmão, pelo amor de Deus. Siqueira Retrô. A primeira dama aqui do DJ Rossi do Bob, Vanessa Marques. Esse é meu camarada Lúcio, o rei da pescada amarela e Dona Sandra Moda. Vamos lá. A lua inteira agora é o manto negro, o fim das vozes no meu rádio. São quatro ciclos no escuro deserto do céu. Quero um machado pra quebrar o gelo. Hoje a Cristiane comemorando aí o aniversário de 9 meses do seu filhinho, né? E ela veio conhecer o legado Siqueira Retrô. Hoje aqui na Terra Vida. Veja boa. Sempre estava e ver ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre estava e ver ele voltar. O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo. Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo de onde eu vi algumas. Essa música original, só me recordo, Rio Grande do Sul. A live Conexão Norte Sul, lá em Nova Prata, fronteira com o Uruguai. Estivemos lá fazendo esse grande evento no projeto Carreira Solo da época, hein? rodamos um bocado esse Brasil lá fora. Com certeza vai marcar Rio Grande do Sul. É. DJ Paulinho Boy. Segura! Escuro é sempre igual. O espaço, a solidão é tão normal. Escuro estranho, eu voltei mais puro que o céu. Agora vai. Sempre estava lá e ver e voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre estava lá e ver e voltar. O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo. Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo de onde eu via o azul. Estava lá e ver e voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre estava lá e ver. Ele voltar, o tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo. Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo de onde eu vi. É pra dançar na DF! Brecão! Se inscreva, deixe seu like. Curta as melhores músicas aqui no nosso canal Melody CDs do Pará. Bora dançar, bora curtir. Logo mais tem a covardia. Aí, Robertinho, tem uma água aí, Robertinho. Meu irmão tá quente, eu vou te contar um negócio. Ela se pôs ao sol, uma deusa eu vi. Eu não consigo mais viver longe de ti. Não há. Obrigado também a Carla e a Thaís, as fiéis. As fiéis são na área. Não há. E o nome dela é Lilian. Bob Varejeiro tá de fogo. Olha, o detalhe tá gravando ao vivo. Também as velas e os feras aqui. Obrigado, hein? Agora eu sinto ser o que eu já fui. Cadê a dama? No jogo frágil eu sei que ela me envolveu. Agora eu tento ser o que eu já fui. Não há lugar pra nós. Amigo Sergião, o maior comedor de churrasco do Curió, chega chegando de onda. Bora, Sergião, bora seguir o legado agora, hein? Se acompanhou na época do trem do Bob Saudade aí. Alô, Sergião! Nossa administradora aí, a Paula. Os feras e as belas. Aí. Siqueira Retrô, o verdadeiro legado da saudade. É o Magno, DJ Magno. O Magno Sol tá com a gente, obrigado. Isso é camarada, hein? Ele e o Johnny da Laranja, galera da Laranja aí. A gente vai dar uma passada por lá, Rafael, qualquer dia. Eu não consigo mais viver longe de ti. É, meu irmão, bora, Magno. Esse moleque é camarada do maior valor. Lugar pra nós. Não há mundo feito pra nós. E o nome da mulher é Líria? Líria. E a TF vai lançando ao som do legado. Siqueira Retro. Vou te procurar. Aonde? Seja onde for. E ao te encontrar, falarei do meu amor. Que é quente como o sol. Do mel tem um sabor. Do mar a imensidão. E da noite um esplendor. Não vou deixar você fugir de mim. Nossa história não tem fim. É o começo da estação. Meu coração procura por você. Obrigado também, Marcelo Sandro, e também o Boca da TF. Toda a rapaziada do time da 27 tá aqui, né? Valeu! É o melhor time da área, hein? Quem manda é o Deca do Barão. Fala, Deca! Vou te procurar, seja onde for, e ao te encontrar, falarei do meu amor. O legado do melhor show de saudade de todos os tempos. Sublimação e camisetas personalizadas. Edivan da Ultra Shop. Edivan fechado com a gente também. Obrigado, Edivan. Sublimação e camisetas personalizadas. Edivan da Ultra Shop. Preciso te ver, sem pena de mim. Não vou deixar você fugir de mim. Nossa história não tem fim, é o começo da estação. Meu coração procura por você. Eu preciso te ver. Meu parceiro DJ Magno do Magno Solta lá. Sábado, quadra da prefeita, todo mundo convidado pra fazer essa onda lá, hein? E daqui a pouquinho a gente vai tocar na ambulância preta do vinil. Alessandra dá valor nessa. Aqui ela, nosso amor. Caso complicado. Obrigado, meu parceiro Ciarazinho do Asfalto, do Águia. Tá de volta, né, meu irmão? Obrigado. Coisas tão banais estragam o prazer. Ciarazinho do Águia da Asfalto tá de volta. Amor é lindo e grande o encanto. Não imagino amor porque ligamos tanto. Querida, a gente tem que se entender. Meu bem, eu sei que a gente nasceu pro outro. Nossa amiga Thaís, também a Carla das Viés. Tô aqui, ó. Curtindo o som que elas dão valor. Siqueira Retrô. E aí, como é que é? Nosso amor. Está dilacerando nossos corações. Por favor, vamos apagar a chama da paixão. Então, já vai. Nosso amor é lindo e grande o encanto. Não imagino amor porque brigamos tanto. Querida, a gente tem que se entender. Bem, eu sei que a gente nasceu do outro, mas o nosso amor está morrendo aos poucos, pois não foi de brigas que o amor... Hobby varejeiro, bom homem! Eu amo se fez, eu amo se fez, sim, amo se fez, amo se fez. Obrigado da TF, né? Logo nascer um amor tão lindo assim. Eu não pensei em entregar meu coração. Mas a você, meu bem, entreguei. Bora, Fabiano! E agora, amor, eu estou em suas mãos. É lindo, nós dois, faz feliz meu coração. Te amo, querida, preciso de você. Só você, meu bem, só você. Eu quero sempre estar nos braços teus pra sonhar com paraíso pra nós, termos de amor e paixão. Você é linda demais. Sábado, todo mundo na quadra da prefeita. Tem o nosso legado Siqueira Retrô, hein? Domingo é dia show. Segunda que vem, Imperial. Eu não consigo pensar em mais ninguém. E aí? Eu não preciso mais pedir nada pra ser. Por quê? Pois tudo que eu quero eu encontro em você. Só em você, meu bem, só você. Legado Siqueira Retrô, o pássaro de fogo. Abre suas asas, meu querubim. Um paraíso pra nós. Bora pra cima, aqui debaixo nós já viemos, né? Sou louco de amor. Bem, só amo você. E eu? Eu não consigo. A belas feras aqui. Mais ninguém. Eu não preciso mais pedir. E aí, Suzy Gouveia? Já já aquelas. Aquelas consideradas. Eu encontro em você. Só em você. Meu bem, meu amor. Bora, TF! DJ Paulinho Boy. Égua Fernandinho. Tá na área. Fernandinho da Té. Toda vez que eu olho pra você, sinto algo que meu coração. Mas depressa começa a bater. Isso. Isso é a força da paixão. Quando me aproximo de você. Objetivo aí da padaria do Frank. É sinal que estou apaixonada. Quero para sempre te amar. Eu quero, eu quero. Seu amor, Imagina do Guamá, bora, Imagina! Abanda esse carvão sábado, Imagina! E a gente vai pra cima lá na quadra da prefeita, hein? Lá no teu quintal! Eu quero ser o seu amor, eu quero ser o seu amor. O pão considerado da padaria do Frank, né? Lá que tem um pão gostoso, né? E aí, Bragança? O rei do açaí, o rei das mulheres, o rei da TF, o rei da Miguel. E essa graça aí, né? Aí, Louro da 24! Cuidado com o Bragança, meu irmão. Toda vez que eu olho pra você, sinto algo que meu coração. Porque tem que tomar cuidado com ele, né? Essa começa a bater. Isso é a força da paixão. Quando me aproximo de você, meu corpo começa a revirar. Simbora! É sinal que estou apaixonada. Siqueira Retrô, Legado Siqueira Retrô, o pássaro de fogo da saudade. Eu quero o seu coração, eu quero ser sua amada e viver contigo essa louca paixão. Vamos nessa! Eu quero ser o seu amor, eu quero o seu coração. Eu quero ser sua amada e viver contigo essa louca paixão. Ô, louca paixão! louca paixão. Essa é a onda quando a pessoa me cercada pela outra, né, cara? É. Não tem jeito, a gente não manda no coração. Mas que eu tente é inútil, não sei esquecer você. Por quê? Eu não entendo por quê. Imagem tão pura nos passos futuros, eu não sei ficar sem ter amor para amar. O parceiro Alci tá aqui com a gente também, irmão do DJ Mamá, o homem do Beat Bag. Estou acabado em minha mente. Vive somente a tua lembrança por onde eu for, querida. Por mais que eu tente mentir, você é minha vida. Você é minha vida, meu amor. Queremos de coração agradecer a todos que hoje curtiram para curtir o nosso trabalho. Hoje aqui no Bar do Tiro, na Terra Firme, né? O nosso muito obrigado mesmo no fundo do coração. Alô, DJ Magno do Magno Som. Mas que eu sente é inútil, não sei esquecer você. Eu não entendo porquê. Olha aí! Imagem tão pura no espaço futuro, eu não sei ficar sem teu amor para amar. Vai, Lúcio! Obsessão me invade por todos os lados. O rei da pescada maré. Me envolve e some. Aí, seu namora. Bob Varejeiro. Em minha mente. Vive somente a sua lembrança por onde eu for, querida. Você é minha vida. Você? Você é minha vida. Você é minha vida. Você é minha vida. A vida é assim, feita de momentos e situações, né? Então a gente tem que aproveitar cada oportunidade que Deus nos dá e viver um dia intensamente como se fosse o último, né? Há momentos do tempo em que paro e penso, mesmo porque o dia de amanhã pertence a Deus. E não há mais tempo a perder com você. E aí, Sérgio? E aí, meu irmão? Que o amor é apenas mais um sentimento. Todo jogo a vida para resolver. Aproveitar os momentos que há tempos incertos. Tornar tudo concreto. O que se puder fazer. Aproveitar os momentos que há tempos incertos. Tem que deixar acontecer. Se puder fazer e deixar tudo acontecer. E deixar tudo acontecer. E deixar tudo acontecer. Deixa, vai. E deixar tudo acontecer. Siqueira. Aproveita, vai todo mundo curtir o legado lá. Meu irmão, o piso tá só filé pro cara dançar, né? É. Bora, louro, bora lá, sábado. Louro da 24. Vamos lá. Leva o Bragança contigo, leva, duvido. E o amor é apenas mais um sentimento. Legado da Corda da Prefeita, sábado. Que tal do Bob Varejeiro, né? Ele já vai preparar amanhã e sobra pro Paulinho Boy lá. E a tempos incertos, torna tudo concreto. O que se puder fazer, aproveitar os momentos. Bora, Johnny da Laranja! Bora, meu irmão! toda a comitiva aí brigando, curtindo e recordando. O que se puder fazer e deixar tudo acontecer, e deixar tudo acontecer, e deixar tudo acontecer. Vai levar o Ponga lá, ele vai fazer o caqueado assim, ó. Meu irmão, não é pra muito novo, nem pra muito velho, é só pra quem é bom de perna e que tem gigado assim, ó. Bora dançar, bora curtir. Bora dançar, bora curtir. Calma, calma, olha tudo rumba. O carro não estuda cara. Legado Siqueira Retrô, o pássaro de fogo da saudade. Vai dançando, senhor. Cara! Aí, Joquinha! Rola, rola, nunca, né, cara? Cheguei de lambe o berço, olha. Rola, rola. Caqueado! Bora dançar, Débora! É assim, o legado na lambada. O legado na lambada. Sim! Olha o Buruci. Buruci. Bora, Gala, bora, Thaís. Das Viés, estão com a gente, curtindo e recordando, obrigado, hein? E a gente com certeza vai abraçando esse provô maravilhoso. E hoje chega pra curtir, aproveitando a oportunidade pra convidar todo mundo pra sábado, lá na quadra da prefeita, lá que o pau vai comer na casa de nós. Irmão! Pera aí, segura aí, tá batendo. Obrigado, Rafaela, Marina, Vivi, a galera do Dudu Lance está em peso com a gente. O melhor lance e o lance considerado da Cidade Nova. Dudu Lance é o nome da emoção. Bora, Robertinho! Ele é Maurício, é Marinho que eu venho, olha. Mais uma, mais uma. Deca do Barão, bora, Deca! Égua, meu irmão, Rafaela e a Carla junto e misturada das Fies. Aí, garçom, traz cerveja aqui, boteca do Barão. E agora que ele socou a liga do primeiro dinheiro, né? Ele falou que o dinheiro não é problema. O problema é gastar, né? Bora, Rafaela, Carla, Thaís, a Suiés aqui. Sábado, quadra da prefeita. Todo mundo convidado. Domingo vamos até a Piaçou, né, gente? Augusto Montenegro. Segunda-feira, lá no Imperial. Vamos lá. Legado Siqueira Retrô, o pássaro de fogo da saudade. Mas o dia sem eu não que cabeça. O meu pelo amor é de Jojo. Jojo, cada sem bem. Caixa bem, caixa bem, caixa bem. Cali bem, cali bem, cali bem. Cala sem bem, cala sem bem. Cala sem, cala sem, cala sem bem. O Dalio, o Dalio. O Dalio, o Dalio. O Dalio, o Dalio. Leandro Calçado. O Dalio, o Dalio. O Dalio, o Dalio. O Dalio. Pequeno ano do Coça. Leandro Calçado, considerado aqui da TF. Aí, Leandro. Bora! Já mandei, rapaz, esse caceteiro aí tá de fuga hoje. Osalinho, Osalinho. Meu irmão, quando a dama pegar ele. Osalinho, Osalinho. Osalinho, Osalinho. Bora, Suzy Gouveia! Osalinho, Osalinho. Sei que tu te sai no caqueado, meu irmão. Osalinho, Osalinho. Osalinho, Osalinho. Bora, bora, bora, bora, bora. Flashback. It's a flashback. Flashback, flashback, flashback, flashback, flashback, flashback. Meu amigo Fernando Balarino, bora, Fernando. Flashback. E daqui a pouquinho a gente vai pro vinil. É o legado Siqueira Retrô. O legado. O Deca do Barão. Isso é perigoso. E aí, TF? O melhor da saudade de todos os tempos. Ele é DJ Siqueira. Legado Siqueira Retrô. Obrigado também a Mariana, juntamente com a Viviane, a Rafa, O nosso amigo Júlio César também está com a gente. E o Sandro. Os amigos aí do Dudu Lance. O Lance Receitado da Cidade Nova. O Number One da Cidade Nova. Flashback, flashback. Siqueira Retro, o legado, legado, legado Siqueira Retro. Vai dançando, vai dançando. As fiéis estão na área. Dance, balance, dance, aí do lance, já de regresso. Que Deus acompanhe vocês, a seu destinatário. Obrigado pela presença, hein? Sábado a gente se encontra na quadra da prefeita. Vamos lá! Olha onde que a gente chegou. No lugar que todo mundo duvidou. Sempre falem, seja o que. Amigo Fernandinho Gogó, hoje eu sou teu homem, tu é minha. O perigo! Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou. Aliança no dedo, brinde ao nosso amor. Felicidade é tudo que a gente quer. Pode contar comigo pro que der vier. Eita, pibazinha, faz a mídia pra sábado na prefeitura, quero ver. Eu e você já tava escrito nas estrelas que era amor pra vida inteira. Eu te amo tanto. A minha vida sem você não faz sentido. Fica pra sempre aqui comigo. Eu te amo tanto. Bebo! Siqueira Retrô, o verdadeiro legado da saudade. Olha onde que a gente chegou, no lugar que todo mundo duvidou. Sempre falei, seja o que Deus quiser, hoje eu sou teu homem, tu é minha mulher. Se tudo tem VRM Telecomunicações, Marituba Net. Marituba Net, sempre o nosso apoio. Obrigado, meu parceiro Valdir. Pode contar comigo. Irão. VRM Telecomunicações, Marituba Net. Eu e você já tava escrito nas estrelas, e era amor pra vida inteira. Eu te amo tanto. E aí? A minha vida sem você não faz sentido. Fica pra sempre aqui comigo. Eu te amo tanto. Ladson, o velhinho. Essa não, covarde! Hoje eu pensei em você, em como éramos tão próximos. Por que é que eu fui me apaixonar por você? Talvez se... Irmão, pelo amor de Deus! Oi! Aqui. Tu gosta, né, Jorge? Eu ia te pedir pra ficar aqui. Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos. Meu grande amigo Daniele tá por aqui com a gente. Obrigado, Dani. Porque foi eu que não quis. Eu sei, eu sei, eu sei. Não funcionou porque foi eu que não quis. Eu sei, eu sei, eu sei. As nossas fiéis do legado aqui. Tô com saudade da nossa amizade. A gente se perdeu e não se encontrou. Mas talvez agora, se não fosse tão tarde, não fosse tão tarde. Tô com saudade da nossa amizade. Sexta-feira deu Baldinho Boy. A gente se perdeu e não se encontrou. Fazendo uma apresentação especial lá no Resenha, né? Agora, se não fosse. Alô, Mica! Sexta lá no Resenha em Canudos. Vamos tá lá! Vamos na galinha de papel, meu irmão. Te faz de doido que o pau te acha, hein? É. Aí, Thaís. Eu ia te pedir pra ficar aqui. Fica aqui, né? Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui. Não funcionou porque foi eu que não quis. Eu sei, eu sei, eu sei. Aí, Deca. Não funcionou porque foi eu que não quis. Eu sei, eu sei, eu sei. Tô com saudade de você, ó. Tô com saudade da nossa amizade. A gente se perdeu e não se encontrou mais. Talvez agora, se não fosse tão tarde. DJ Paulinho Boy. Tô com saudade da nossa amizade. A gente se perdeu e não se encontrou mais. Talvez agora, se não fosse tão tarde, não fosse tão tarde. Essa não, covarde! Tem coisas na vida que a gente não perde, a gente se livra, né, cara? Esse cara sentiu um alívio quando aconteceu isso aqui, ó. Você pediu pra terminar. Quase que eu falei até que enfim. Aquela relação que vai ao trancos e barrancos. Mas chega uma hora que não tem mais jeito, né, cara? Não dá mais. Foi o suficiente pra inventar. Que eu sofri feito maluco por você. E o quê? E na madruga não parava de ligar. Fala a verdade, é que eu não quis te atender. A melhor sensação que eu já senti foi ver que nem doeu e eu te esqueci. Eu tô bebendo é porque eu tô feliz. Eu tô feliz porque acabou nós dois. E aproveitando que eu tô solteiro, eu vou beijar. Já primeiro! E perguntar, não me depor. Nossa amiga Adriana Lopes. Nossa querida Adriana Lopes, um beijo carinhoso aqui do DJ Paulinho Boy. Estamos aqui no Legado Siqueira Retrô. Irá Modas, artigos feminino e masculino, Bragança, Pará. Vamos ser brindinho pra terminar. Sábado da quadra da prefeita, quero você lá. Vem comigo. Alô, Irá Modas. Chaveiro. Irá Modas, artigos feminino e masculino, Bragança, Pará. Pra inventar que eu sofri feito maluco por você. E na madruga não parava de ligar. Fala a verdade, quem não quis te atender. A melhor sensação que eu já senti foi ver que nem doeu, eu te esqueci. DJ Luiz, Lago Mal Sensor, meu bandido Lobo, prestação que quarta-feira vai lá pro Piauí e vai levar esse CD pra escutar com os familiares lá, né? Faz de doido, não traz um pedaço de rapadura pra mim, meu irmão. Vamos lá. A melhor sensação que eu já senti. E o quê? Foi ver que nem doeu, eu te esqueci. Eu tô bebendo é porque eu tô feliz. Bora, bandinho louro da 24! Eita com a gente! E aproveitando que eu tô solteiro, eu vou beijar. Teca do Barão, isso é perigoso. Não me depois. Eu tô bebendo é porque eu tô feliz. Eu tô feliz porque eu tô solteiro. Falando de amor. Eu tô solteiro, eu vou beijar. Coladinho. Obrigado, Boca! E também um sando aí do time da 27. Corações magoados, sofrendo outra vez. Essa aí fala de ex, né? E agora? Cada um pro seu lado, agora somos seis. Só que o detalhe dessa música é que os dois ainda se amam, né, cara? E quem vai se render? Só que orgulho atrapalha esse amor. E nenhum dos dois dá o braço a torcer e admite que errou, né? E fazer de conta que ninguém errou. E o quê? E nada acabou, começando outra vez. Enquanto existe amor, existe esperança. Fala assim, passou. Remédio pra desprezo é cama. É cama. Para os corações divididos, pra todo casal que se ama. E amores mal resolvidos é a cura dos apaixonados que estão com orgulho ferido, dormindo em quartos separados, sofrendo com tempo perdido. Leandro Gonçalves está com a gente. O homem aí do programa Toca no Bairro, é isso? Lá da Metropolitana FM. E Leandro. Olha nós aí, corações magoados, sofrendo outra vez. Cada um pro seu lado, agora somos seis. E quem vai se render em nome desse amor? E fazer de conta que ninguém errou. E nada acabou. Oi! Começando outra vez. Passando a borracha. Legado Siqueira Retrô, o pássaro de fogo. Desprezo é cama para os corações divididos, para todo casal que se ama. E aí? E amores mal resolvidos é cura dos apaixonados que estão com orgulho ferido. As viés ainda por aqui, obrigado, hein? Obrigado, meninas. Com tempo perdido, remédio pra desprezo é cama para os corações. Eu gosto quando ela fala meu nome. Fala meu nome! DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Eu! Quando você chegou, me fazendo feliz, minha vida. Tatizinha da TV. E eu sorri, obrigada, amor. Obrigada, amor. Obrigado. Obrigada, amor. Você me amou do jeito que eu te amei. Foram todos planos que a gente fez. Eu acreditei, acreditei, acreditei. Agora vem dizer que não me ama mais. E os planos você me lembra. E aí? Agora o que eu faço com o seu amor? É. Eu quero ir com você. Não me deixa aqui. Suzy Gouveia, para Suzy. Por favor. Te aguardo sábado na quadra da prefeita, seus espaços doido. Me perdoa, amor, se um dia eu errei. Eu quero ir com você. Então fica. Obrigado também ao parceiro Afonso Correia e o Bruno. Então fica. Sábado, quadra da prefeita. Domingo, via show. Segunda-feira no Imperial. Detalhe, no Imperial, o legado vai tocar só no vinho, hein? Daqui a pouquinho a gente vai puxar as bolachas, hein? Foram todos planos que a gente fez. Eu acreditei. Obrigado também a Log, também o Carlinho, lá dos Jurunas. Tô com a gente aí, obrigado, hein? Agora vem dizer que não me ama mais. E os planos você me lembra. Agora o que eu faço com o seu amor? Eu quero ir com você. Não me deixe aqui sem o seu amor. Por favor, fica. Me perdoa, amor, se um dia eu errei. Eu quero ir com você. Então fica. Vamos lá. Agora vem dizer que não me ama mais. Você me lembra. Agora o que eu faço com o seu. Chaveiro Mauro, o homem das chaves codificadas. Chaveiro Mauro fechado com a gente aí, obrigado Mauro. Chaveiro Mauro, o homem das chaves codificadas. Me perdoa, amor, se um dia eu errei. Eu quero ir com você. E o legado na TF. Se você for até Recife, não esqueça da esteira do chapéu, pois as praias e o sol de Recife. Coladinho agora, né? Mas parecem. Naquela hora do cara descolar o peludo, né? Lá do céu. E dá uma de gato. Quando. Deca, dá uma de gato, né? Malandro é o gato que dorme em cima do telhado, não paga aluguel e ainda pega as gatinhas. Não esqueça dos livros de cordel. Puxa a mulher e vai dançar pra não ficar de touca com o pingo na boca. No meu Recife. Mas parece coisa lá do céu. Quanta liberdade, ah, como tem moça. E a velha linda. Lega, chega aqui comigo, Lega. Que coisa mais linda, como tem moça. Como tem moça. DJ Rose do Bob, obrigado, Rose. Você. Ele juntamente com as suas forças aí, obrigado. Não esqueça da esteira e do chapéu, pois as praias e o sol de Recife são na terra um pedaço do céu. Pois as praias e o sol de Recife. Mas parecem coisas lá do céu. Ele chegou. Legado Siqueira Retrô. O pássaro de fogo da saudade. DJ Paulinho Boy. Dura que ferve com o frevo e que se cala e estremece sob o som dos maracatus de batida. O trio peso pesado da saudade do legado. DJ Juninho Consagrado. DJ Rafael Saudade. E o covarde DJ Paulinho Boy. Obrigado, Deca do Barão. Escuta que benzinho a sua canção, escrevi com a mais pura emoção. O meu de amor eu fiz só pra você, no fundo do meu coração. Juntos abraçados só eu e você, com muita ternura quero te agradecer. Esquecer o mundo de sonhar. Um beijo gostoso te acariciar. Olha nos seus olhos e te conquistar. Você é tudo aquilo que sonhar. Eita, louro da 24. A pena que dá saudade, né? Agora vai. Escuta que benzinho a sua canção, escrevi com a mais pura emoção. Um ninho de amor eu fiz só pra você, no fundo do meu coração. É pra recordar, né? Juntos abraçados só eu e você, com muita ternura quero te agradecer. Esquecer o mundo e sonhar. Sábado, quadra da prefeita, vai todo mundo curtir o nosso legado. O legado. Você é Queira. Juntos abraçados só eu e você, com muita ternura quero te agradecer. Esquecer o mundo e sonhar. Olha nos seus olhos. Bora, DF! Você é tudo que sonhei. DJ Paulinho Boy. Você não sabe o bem que DJ Rossi do Vamp, ele dá valor. O calor me aquecendo assim. Olha, gente, detalhe, quinta-feira está de volta a live do vinil pelo Facebook. A página Chiqueirão Saudade, né? Quarta-feira a gente vai fazer um teste para ver se está tudo ok. Aí quinta-feira, 8 da noite, o nosso encontro, hein? Detalhe, a live só no vinil. Não vou sair, não. Só penso em você. Isso é velho agora, hein? Desde o tempo do diamante que a gente jogava aqui, né? De nossos centros de docinho defumar. E aí? Aí, amor? Legado Siqueira Retro. Bora, Dinho. Essa música é uma pedra, né? Às 9 horas, mais ou menos, eu me sinto naqueles braços tão pequenos. Eu a vejo usando apenas roupas íntimas, e em meus anseios me perco inteiro em devaneio. Cada noite a vejo sempre mais bonita, e a minha sede, e aí? Por seu amor é infinita. É doido, meu irmão. Eu fico parado em frente à vitrine, enquanto meu sonho de ilusão na calçada morrendo de amor, comparando assim o seu corpo com o corpo bonito desse manequim. Olha aí o DJ Gustavo, jovem da saudade. Moleque camarada, eu tenho carinho e respeito muito grande. Moleque conhece. Aí, Gustavo! Toma cuidado com o Deca, rapaz, ele é perigoso. Toda noite, às 9 horas mais ou menos, eu me sinto naqueles braços tão pequenos. Eu a vejo usando apenas roupas íntimas. Bora, meu parceiro Guilherme, da equipe Como Folha da Saudade. Legado Siqueira Retro. Retro. Cada noite a vejo sempre mais bonita. Sábado, Quadra da Prefeita, o nosso legado. Domingo, via show. Segunda-feira que vem, Imperial. E sexta-feira tem o Paulinho Boy lá no Resenha. É? É, Mica? Lá em Canudo. Vamos lá, banar esse cavão. O Gustavo sempre toca lá, né? Lá no Resenha, né? Sexta-feira a gente tá lá. Vamos lá. Na calçada morrendo de amor, parando assim. Legado Siqueira Retro, o pássaro de fogo. O corpo bonito desse manequim. Eu fico parado em frente à vitrine.

Olha o saudoso de Jessiquinha. Pra tocar as melhores no vinil. Lá no Imperial, segunda-feira que vem. Tá todo mundo convidado. Que bom seria se eu pudesse te ver agora. Fazer você acreditar que eu sempre te amei. Fazer você saber que nada mais tem sentido. Que nada é mais importante do que você. E aí? É surge amor, sinto o ar, sonhos vividos. Hoje não vale nada sem você aqui. Recordações de tanta ilusão, sonhos perdidos. Tudo é sem graça agora que eu já te perdi. Vamos lá! É sujo amor, sinto no ar, sonhos vividos. Hoje não vale nada sem... E a partir de agora, o legado chega pra detonar só no vinil, né? Pra ativar o modo vinil. Vamos tocar no disco até o finalzinho. Pra quem nunca viu, pode chegar pertinho. A saudade tem o seu verdadeiro representante. Legado Siqueira Retrô.